Fazer feijoada, você baila toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro. Vem Maria, bate o pandeiro, pra você tudo é fevereiro. Vem Maria, sou de você, ô Maria, eu sou de você. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, e Maria nega tete. Você sabe o valor de onde veio. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Vem Maria, nega tete. Vem Maria, toca de nê. Vem Maria, quero você. Vem Maria, para Bahia. Vem Maria, caipirinha. Vem Maria, para alegria. Vem Maria, pra feijoada. Vem Maria, dança molhada. Samba da Bahia, samba da Bahia.